comunidade raça e ganja clube tem o prazer de apresentar. Sem deixar a peteca cair, chegando pra somar. Enganjados, a voz avante representa em qualquer lugar. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Artilharia pesada, no rap e no RH, derrubando barreiras e atravessando fronteiras. Não existe obstáculo que eu não possa ultrapassar. Sem medo, meu segredo é conquistar como leão de Judá. Quem só pensa em falar asneira, presta atenção na lição. Levada de primeira, cheia de munição pra derrubar de vez. Um, dois, nocaute, cai a torre no xadrez. A mesma tática de guerra do lendário exército chinês. 190, polícia, do linha, tô ligeiro. Como um samurai, também sou um ágil guerreiro. Se não estiver satisfeito, então tente me tirar de cena. É mais fácil tu ganhar 10 vezes acumulada mega cena. Encrenca, rolo, dinheiro sujo não me atrai. Banzai, sigo em frente com o rei Selassie. Já Rastafari está aqui sempre presente, revolucionando pelos 5 continentes. Cabeça erguida, já tá tudinho na mente. Não dou mole pra fardado, metido a valente. Não quebro a corrente dessa linha de frente. Experimente enfrentar os leais combatentes. Mas cuidado, está aberta a temporada de caça. O território é mais perigoso do que a faixa de Gaza. Cada um se vira como pode na selva de concreto. Sigo o caminho certo, pois rimando eu me expresso. Sem blá blá blá nem lero lero, sei bem o que quero. Injustiça e desrespeito, eu não tolero. Tenho critérios, não sigo a moda dos playboys. Quem não faz ideia de quem são os meus heróis. Falo por nós, não estaremos nessa sós. Nossa união nos dá o poder dos faraós. Estaremos no topo da pirâmide amanhã, ou dando a volta olímpica em pleno Maracanã. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Se for pra falar bosta, é melhor ficar calado. Escreveu, não leu, o pau com meu pra todo lado. Camuflado como guerrilheiro na selva amazônica. Ataco de surpresa, fecho o cerco a Babilônia. Ajo como rolo compressor, passando por cima sem dó. Um por um vai tombando, é o efeito dominó. Não adianta armar a puca, nem fazer urucubaca. Sou rei do vudu e da telepatia, meu chapa. Não faço economia quando faço minha crítica. Tem quem desacredita e não dá a mínima. Quer tirar onda, sem nem saber nada numa piscina. Acha que é galama, só espanta as minas. Quem me vê, não dá nada até eu pegar no microfone. Aí faço sucesso e aparecem vários clones. Na hora H, a bomba relógio vai explodir. Prepara a contagem regressiva, Itini Sanchi. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Enganjados não tá aqui de brincadeira. Verde, amarelo, vermelho são as cores. A nossa bandeira pra sojar. Que a justiça seja sempre feita pra lavar a alma da nação brasileira. Mente vazia, só pensa em fazer besteira. Hoje a sodomia com a pá de pistoleira. Balada todo dia na trilha, foi bebedeira. Legalize marihuana, é a cura verdadeira. É muito fácil criticar e ficar parado de braço cruzado. Enxergo longe, além da linha do horizonte, otário. Minha arma é o microfone que dá voz à minha rima. Não tenho piedade com quem está na minha mira. Respire fundo, sinto o clima na atmosfera. Contagiando mais forte do que doença venérea. Bilu, bilu, terteia, sai comédia, ideia séria. Não preciso fazer média pra nenhum tipo de plateia. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio. Igual você nunca viu, representando o Brasil. RH rap, som de black, estica a seda, aperta o mic, taca fogo no pavio.